Acapulco. Baila, baila, bailando vá. Baila, baila, eu quero bailar em Acapulco. Baila, baila, bailando vá. Baila, baila, bailando. Hey! Acapulco.